Capítulo 6: A Cruz, a Morte da Inveja. Deus trata com a inveja na cruz. Como uma obra da carne, ela precisa ser expulsa e morta. Nós fomos crucificados com Cristo, o que significa que agora temos o poder para viver como se a nossa carne estivesse morta. E todas as vezes que a carne tenta se ressuscitar, nós mais uma vez nos consideramos mortos para o pecado e vivos para Deus. A cruz é a resposta para todas as obras da carne. Quando a carne é crucificada, ela está morta para o pecado. Portanto, todas as vezes que nos arrependemos e abraçamos a vida crucificada, morremos dia após dia, de forma que pecados como a inveja não tenham poder e domínio sobre nós. Contudo, a cruz também trata com a inveja de outra maneira. A cruz de Cristo foi a ferramenta que ajudou os irmãos de Jesus a superarem a inveja que tinham. Até a sua morte, os quatro irmãos biológicos de Jesus eram simplesmente incapazes de deixar a inveja de lado e colocar a sua fé em seu irmão mais velho. Seus ensinamentos, seus milagres, seu estilo de vida, seu nascimento sobrenatural, como a mãe dele os ensinou, todos eram bastante convincentes, mas eles nunca superariam o fato de que este era o seu irmão. A inveja estava literalmente afastando-os da vida eterna. Então a resposta de Deus foi a cruz. Há uma boa razão para acreditarmos que os irmãos de Jesus estavam presentes na crucificação. Ela aconteceu durante a festa da Páscoa, uma festa cuja presença de todos os homens judeus era obrigatória, e parece bastante improvável que eles estivessem na cidade, mas não presenciado a crucificação. Quando eles contemplaram a Jesus na cruz, tudo mudou para eles. A agonia do seu sofrimento e a dignidade com a qual ele suportou toda essa dor tocaram o coração deles. Eles viram um sofrimento que ultrapassava toda e qualquer compreensão. Como eles poderiam olhar para essa figura crucificada, que ao menos se parecia com um homem porque estava desfigurado? Veja Isaías 52, verso 14, e ainda assim continuar invejando-o? Quando a inveja deles se dissolveu aos pés da cruz, as sementes da fé finalmente receberam a oportunidade de crescer e florescer dentro de seus corações. Quando eles viram a morte do Senhor sobrenatural e o seu corpo ressuscitado, eles creram. Nós sabemos que pelo menos um dos irmãos de Jesus, Tiago, viu Jesus em seu corpo ressuscitado, de acordo com 1 Coríntios 15, verso 7. A cruz foi o catalisador da vitória dos irmãos de Jesus sobre a inveja que sentiam e para a fé no coração deles, razão pela qual estiveram presentes no cenáculo na descida do Espírito Santo sobre 120 discípulos. A cruz tratou com a inveja dos irmãos. Ainda é assim a maneira como Deus trata com a inveja entre os irmãos. Ele crucifica o irmão que selecionou para dar honra. Eu disse: Senhor, se o meu irmão está me invejando, não deveria ser ele o crucificado, uma vez que a inveja é um problema dele? O Senhor diz: não, eu tratarei com a inveja do seu irmão crucificando você. Este padrão é provado na Bíblia. Permita-me mostrar-lhe alguns exemplos. Esaú e Jacó. Esaú odiava Jacó porque Jacó roubou a bênção de seu pai, com Esaú sendo tão invejoso a ponto de cometer um assassinato. Jacó é enviado pela sua mãe para encontrar uma esposa em Padan Aram. Quando Jacó retorna a Esaú 20 anos mais tarde, ele chega com duas esposas, 11 filhos e uma grande quantidade de animais. Mas Jacó ainda está extremamente temeroso da inveja do seu irmão, então ele envia a Esaú vários presentes valiosos do seu rebanho para preparar a sua chegada. 20 anos de separação ajudarão a dissipar a inveja e os presentes caros certamente ajudarão a ganhar o favor de Esaú, mas Deus ainda usará uma medida adicional para se assegurar que a inveja de Esaú será tratada. Deus visita Jacó na noite antes do encontro com Esaú e dá a Jacó a sua exclusiva identificação com a cruz. Ele deslocou a juntura da coxa de Jacó, fazendo-o mancar severamente. Estou convencido de que esta foi uma experiência dolorosa para Jacó, e o manquejar foi em parte devido à dor que o ato de caminhar envolvia. Então, quando Jacó caminhava ao encontro do seu irmão Esaú, ele era quase uma atração com a sua mais nova ferida, adquirida na noite anterior. Jacó ainda não sabia como ajustar o seu corpo à marca de Deus em sua carne, então ele mancava desastradamente em direção ao seu irmão. A visão deste homem manco, com expressão de dor, foi o elemento que ajudou a aquietar a inveja do coração de Esaú, para que ele pudesse receber o seu irmão. A inveja se transformou em piedade e os irmãos estavam novamente unidos. Achamos que Deus deve remover a inveja tratando com o coração daqueles que invejam, mas às vezes ele trata dela crucificando aquele que é invejado. José e seus irmãos. José era o filho favorito do seu pai, o que o fez alvo da inveja dos seus irmãos. Mas quando contou aos seus irmãos os sonhos que teve, de que os seus irmãos se prostrariam diante dele, a inveja dele cresceu, ou melhor, a inveja deles cresceu consideravelmente. Os irmãos de José não entenderam que as promessas de Deus para José eram de fato planejadas para o benefício de todos eles. Eles estavam muito confusos pelo fato de não serem eles os escolhidos para ser canal de bênção. Quando a oportunidade chegou, eles quase assassinaram José, mas em lugar disso, venderam como escravo. O coração deles estava tão cheio de inveja de José que nada no mundo, pelo menos era assim que eles pensavam, faria com que eles se prostrassem diante do seu irmão. Deus trata da inveja entre os irmãos, transformando o irmão escolhido em um pai espiritual. Quando o trono do Egito fosse dado a José, o que o levaria a ser o segundo após Faraó? Seus irmãos certamente se prostrariam diante dele por causa do medo. Mas a promoção de José em si mesma não resolveria o problema da inveja dos seus irmãos. Na verdade, isso tinha o potencial de tornar as coisas ainda piores. Então, o que Deus faria para lidar com a inveja dos irmãos de José? A resposta de Deus foi crucificar José, metaforicamente falando. Na realidade, isso significou 13 anos de escravidão e prisão para José. Quando mais tarde os irmãos de José entenderam que a posição dele custou um preço muito alto, a inveja deles foi desfeita e eles foram capazes de honrar o seu irmão com um espírito sincero. Eu digo isso baseado na resposta de José após a morte do seu pai Jacó. Veja Gênesis 50, verso 15. Ao invés de se distanciarem de José por causa da inveja, eles prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Com inveja fora do caminho, eles foram capazes de se relacionar com José de maneira honrosa. Permita-me dizer isso de outra maneira. Deus trata da inveja entre os irmãos, transformando o irmão escolhido em um pai espiritual. A prova de José foi planejada por Deus, não para fazer dele apenas um irmão, mas para torná-lo pai. Na verdade, ele se tornou um pai espiritual para os seus irmãos. Quando isso aconteceu, a questão da inveja foi silenciada porque os filhos geralmente não invejam os pais. O crisol que dissipou a inveja dos irmãos também promove o escolhido à paternidade espiritual. Os irmãos de Jó. Sabemos que Deus escolheu Jó para uma revelação rara e gloriosa do trono de Deus, além das bênçãos relacionadas aos filhos, netos e posses. Tal privilégio glorioso certamente fez com que os irmãos de Jó o invejassem. Temos à nossa disposição apenas uma pequena parte do relacionamento de Jó com os seus irmãos e podemos encontrá-lo na resposta deles para Jó após a sua grande tribulação. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor havia lhe enviado e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Jó 42, verso 11. Não é interessante que, após experimentar um encontro tão revelador com a glória de Deus e uma liberação sobrenatural do divino poder de cura, que ao invés de ser invejado por eles, Jó é, na verdade, consolado com presentes dos seus irmãos? O que teria feito seus irmãos se referirem a ele com tal afeição, sabendo que foi ele o escolhido para o privilégio espiritual e não eles? A resposta, claro, é encontrada na cruz. Deus crucificou Jó. Bem, não literalmente, mas Jó certamente compartilhou dos sofrimentos de Cristo ao sofrer segundo a vontade de Deus. Ele perdeu tudo, seus filhos, suas posses, sua saúde, seus amigos. Foi porque Deus o pressionou que os irmãos de Jó foram capazes de se relacionar com ele sem inveja. Davi e seus irmãos. Sabemos que Samuel ungiu Davi como rei de Israel no meio dos seus irmãos. 1 Samuel 16, verso 13. É tão tentador pensar, mandou mal Samuel. Agora Davi não tem para onde fugir. Ao ungi-lo na presença dos seus irmãos, você o expôs a alguns decibéis de inveja, que talvez ele nunca seja capaz de recuperar. Você não acha, Samuel, que seria mais sábio da sua parte ungi-lo em secreto, sem seus irmãos tomarem conhecimento de tal fato? Mas Deus, estrategicamente, propôs que Davi enfrentasse a inveja dos seus irmãos. E não é difícil ver a inveja deles. Quando Davi leva alívio para eles no campo de batalha, e depois de uma investigação sobre o gigante filisteu Golias, o irmão mais velho de Davi irrompe o veneno da inveja, dizendo: "E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja." 1 Samuel 17, verso 28. A expressão de inveja que surgiu em Eliabe para com Davi nesta ocasião era apenas a ponta do iceberg. Os outros seis irmãos de Davi também carregavam sentimentos semelhantes em seus corações. A amargura que a inveja produziu foi muito intensa, e ainda assim, apenas alguns capítulos depois que os irmãos de Davi o procuram e se unem a ele, Davi retirou-se dali e refugiou-se na caverna em Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. 1 Samuel 22, verso 1. O que causaria uma mudança tão dramática no coração deles com relação a Davi? Bem, para simplificar, foi a crucificação de Davi que mudou as coisas. Quando a ira de Saul acendeu-se contra Davi, tentando por diversas vezes matá-lo, e depois perseguindo pelo campo, o coração dos irmãos de Davi mudou completamente. Se Davi tivesse subido ao trono com facilidade e rapidez, eles não seriam capazes de lidar com essa situação. Mas porque Deus o conduziu por um caminho tortuoso e agonizante, a inveja deles foi dissipada e eles puderam unir-se a seu irmão a quem Deus soberanamente escolheu. O padrão nas Escrituras é impressionante. Deus trata com a inveja dos irmãos, crucificando o seu escolhido. Os dois reinos. Após o reino de Salomão, a nação de Israel estava dividida em dois reinos. O reino do norte de Israel estava praticamente alocado na cidade de Samaria. O reino do sul de Judá estava estabelecido na capital, a cidade de Jerusalém. Por muitas gerações, houve dois reis em Israel, um no norte e outro no sul. E como resultado, existia uma rivalidade progressiva entre os dois reinos. O reino do norte era especialmente invejoso com relação ao reino do sul de Judá, porque tendo Jerusalém sob seu domínio, Judá possuía o templo do monte, portanto o sacerdócio, os sacrifícios, a arca da aliança e o sorriso de Deus. A rivalidade continuou de geração em geração, até ficar claro que as duas nações nunca se uniriam por vontade própria. Mas Deus precisava que elas se unissem. Era essencial em sua sabedoria e soberania que a nação não tivesse dividida quando o seu filho, o Messias, viesse estabelecer o reino de Deus na terra. Alguma coisa tinha que acontecer para que as duas nações se tornassem uma. Qual foi a solução de Deus? Bem, a solução foi uma espécie de crucificação. Nós nos referimos a ela como cativeiro ou exílio. A resposta de Deus foi enviar o seu povo para a Babilônia durante 70 anos de cativeiro, em uma terra estrangeira, ele usou Nabucodonosor para impor o cativeiro, cujas forças invadiram Judá e levaram o povo para o atual Iraque. Isaías foi aquele que profetizou sobre o propósito de Deus de usar o cativeiro para unir as duas nações e levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra e afastar-se-á a inveja de Efraim e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá e Judá não oprimirá a Efraim. Isaías 11, versos 13 e 14. A passagem fala de como os dois reinos invejavam e perturbavam um ao outro. A competitividade entre as tribos era poderosa, mas se essas forças externas ainda estivessem funcionando entre o povo da aliança de Deus quando Jesus viesse à terra, o seu ministério teria um grande impedimento. Então Deus cuidou dessa situação. Nada trata com essas questões mais profundamente do que uma escravidão generalizada em uma terra estranha. A inveja é um problema que acontece em tempos de paz. Em tempos de perseguição, ela desaparece. A perseguição tem uma maneira de incentivar os santos a unirem força contra o seu inimigo comum. Dessa forma, a perseguição será uma das principais maneiras de Deus tratar com a inveja na igreja dos últimos dias. O cativeiro foi um período excessivamente doloroso na história de Israel, mas ele foi utilizado estrategicamente por Deus para remover a inveja e a competitividade para que no fim do cativeiro a nação estivesse restaurada e fosse uma entidade unida. E desde então a nação de Israel nunca mais foi dividida. O espinho de Paulo. O apóstolo Paulo teve alguns encontros com Deus que tinham grande poder de provocar a inveja dos outros com relação às suas experiências. Mas Deus tinha um jeito de lidar com isso que será discutido mais adiante. Deus protege o poder com problemas, ou seja, quando ele entrega poder espiritual a um vaso, ele protege o investimento que fez naquele vaso, tornando-o dependente e humilde por meio de oposição e resistência. Aqui está a passagem onde Paulo se refere a uma de suas experiências empolgantes. Ele diz: conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê, ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 2 Coríntios 12, versos 2 a 7. As empolgantes experiências e revelações de Paulo foram tão poderosas que Deus decidiu compensá-las com um espinho na carne para que Paulo não se exaltasse. Quando alguém recebe encontros raros com Deus, a tendência de outros cristãos é estimá-lo mais do que deveriam. Uma vez exaltado entre os cristãos dessa maneira, o santo se torna alvo de inveja daqueles que desejam o mesmo tipo de experiência. Então o Senhor basicamente disse: Paulo, preciso tratar com o poder da inveja dos outros quando olham para você. Para isso eu lhe chamo para a cruz. O sofrimento lhe manterá afastado da inveja dos outros. O espinho na carne de Paulo foi um compartilhar dos sofrimentos de Cristo. Foi um sofrimento segundo a vontade de Deus para que Paulo fosse recebido como servo do Senhor em lugar de ser invejado como um dos favoritos de Deus. Tipicamente, não olhamos com inveja para um vaso que está quebrado e defeituoso. Mais uma vez, Deus trata com a questão da inveja, levando seu escolhido à cruz. Invejando a liberdade do próximo. Eu me identifico pessoalmente aos temas deste capítulo por causa do grande sofrimento que eu precisei enfrentar. Permita-me encerrar este capítulo sendo honesto a respeito da minha própria luta contra a inveja. Mas para fazer isso, provavelmente eu precise contar-lhe um pouco da minha própria história. Em 1992, enquanto servia a Deus como pastor de uma igreja local no norte do estado de Nova York, eu sofri um ferimento vocal que deixou a minha voz extremamente fraca e que causava uma dor muito grande ao usá-la. Se eu não falasse, não sentia dor. Mas assim que usasse as minhas pregas vocais, a dor aparecia. E quanto mais usava a minha voz, mais as pregas vocais se feriam e ficavam ainda mais fracas. Eu espero a minha cura com muita fé no Senhor, mas no período em que escrevo este livro, ainda estou impossibilitado de cantar. Desde então, precisei afastar-me do ofício de pastor. E agora eu ministro de maneira limitada, pregando em conferências e igrejas que são capazes de acomodar as minhas restrições atuais. A dor emocional, mental e teológica da minha jornada desde o momento do ferimento tem sido incrivelmente intensa. Como Deus poderia permitir que algo tão devastador acontecesse comigo no meu auge, quando a minha vida estava totalmente dedicada ao seu serviço? A incapacidade foi traumática e encontrar Deus em meio a tudo isso tem sido a grande busca da minha vida. Em meio à escuridão, eu tenho escrito uma série de livros que reflete a minha peregrinação pessoal em Deus. Este é mais um dos livros dessa progressiva jornada. Antes do ferimento, quando eu era jovem e cheio de energia completo, eu suponho que alguém tenha olhado para as minhas forças e habilidades e sido tentado a ser um pouco invejoso. Mas após o sofrimento, tudo mudou. Ao invés de ter a possibilidade de ser invejado, eu estava agora mais propício a ser uma pessoa digna de piedade. Agora sou como um homem aprisionado e impedido em todos os sentidos. Eu não posso fazer as coisas que desejo fazer, mas devo agir dentro das limitações impostas a mim por causa desta aflição física. As promessas de Deus acerca de libertação são claras, mas enquanto o momento da libertação não chega, as prisões são bem reais. As cadeias que me prendem permitiram que um tipo de inveja totalmente diferente chegasse de surpresa à minha alma, um tipo de inveja que eu nunca experimentei antes da lesão. Agora, por causa dos níveis de dor físicos e emocionais, sinto-me como aquele que foi crucificado. Eu decidi regozijar em qualquer proporção que os meus sofrimentos compartilham nos sofrimentos de Cristo, mas não como negar o fato de que a crucificação seja intensamente dolorosa. Agora, a questão da inveja adquiriu uma versão totalmente nova para mim. Veja, eu descobri que o irmão que é crucificado também deve tratar com a inveja em seu próprio coração. É assim que a questão da inveja impacta a minha vida em minha aflição presente. Enquanto sou afligido pelo Senhor, tenho sido tentado a olhar para a liberdade e a alegria dos outros que estão aparentemente isentos da mão disciplinadora de Deus e sentir inveja da liberdade que eles têm. Eu vejo outros que aparentam correr e pular em grande liberdade e alegria diante do Senhor, enquanto me assento nas limitações da minha cela e me irrito contra as cadeias que impossibilitam os meus movimentos. Eu entendo que a Bíblia diz, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Salmo 37, verso 7. E eu também entendo que ele me diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Apocalipse 3, 19. Então eu sei que a mão do Senhor castigador em minha vida é resultado do seu amor por mim. Eu verdadeiramente tomo posse dessa realidade. Mas ainda assim é extremamente desafiador quando é você quem está passando pelo fogo e deve regozijar com aqueles que não parecem estar experimentando esse fogo purificador de Deus. Mas, pelo contrário, são abundantes em força, bênção e vitórias. Você está no inverno. É frio, seco, árido e sombrio. Deus o interrompeu e o limitou. E então você olha para o seu irmão que está passando pelo verão espiritual. Ele está livre de cadeias, bailando no verão do favor de Deus. Ele olha para você e se pergunta o que há de errado. Nesse momento de censura, é extremamente tentador sentir inveja das bênçãos do seu irmão. Senhor, por que o meu irmão não experimenta a medida de poda que eu estou experimentando? Eu sei que ele olharia para mim de maneira diferente se ele estivesse provando pelo menos uma parte do cálice que eu estou bebendo agora. Eu não estou pedindo que o Senhor o destrua, mas o Senhor não poderia nivelar o campo de batalha só um pouco? Preciso ser constantemente lembrado de não olhar para o caminho que Deus tem dado para o meu irmão. Se eu fizer isso, todos os tipos de coisas carnais brotarão em minha alma. Então eu me lembro das palavras que Jesus falou para Pedro em referência a João. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João 21, 22. Em outras palavras, o caminho que eu escolhi para o seu irmão não é da sua conta. O que ele significa para você? Observe a sua própria tarefa de seguir-te. Seguir a Jesus é em si uma tarefa de tempo integral que requer foco total. Se eu me dedico a seguir a Jesus, eu não lutarei tanto contra a inveja, porque eu não ficarei comparando a minha caminhada com a caminhada de outra pessoa, apesar de às vezes eu ter problemas com a minha porção na vida. Um dia eu entenderei completamente a sabedoria do curso que Deus colocou diante de mim.